andrecedesmoral.com.br. Chegou, escocês, ó. Escocês, ó. Pra novinha no paredão, só quer doce, só quer bala. Quando eu levo pro motel, me pede tapa na cara, vai. Toma tua safada e toma tapa na sua cara, vai. Toma tua safada e toma tapa na sua cara, vai. Toma tua safada e toma. Segue nós, baby. Nós com vocês, oficial, tá?